durante a tribulação. Se cada dia é mais difícil o teu viver, irmão, não desanimes, eis a receita que te fará vencer. Se prepará-la, não tenho dúvidas, irás vencer. É chá de joelhos com folhas de fé. Acrescente um pouco da confiança de Noé. Acrescente mais a persistência de Jacó, a obediência de Abraão e a sinceridade de José. Um vencedor, irmão. Jesus venceu porque viveu uma vida de oração. A Bíblia diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Para viver, para vencer, deves orar. É chá de joelhos com folhas de fé. Acrescente um pouco da confiança de Noé. Acrescente mais a persistência de Jacó, a obediência de Abraão e a sinceridade de José.